Princípios Fundamentais da Constituição para a Guarda de Manaus. Este material foca no estudo detalhado dos princípios fundamentais conforme o edital para a Guarda Municipal de Manaus. Apresentamos a base doutrinária e a interpretação literal necessária para a aprovação, focando no estilo de cobrança da banca Consulplan. Artigo 1º. Os Fundamentos da República. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 1. A soberania, e a cidadania, e a dignidade da pessoa humana, e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político. Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Explicação didática. O artigo 1º define a certidão de nascimento do Brasil, estabelecendo a forma de governo, república, a forma de Estado, federação, e o regime político, democracia. A Federação Brasileira é caracterizada pela união indissolúvel, significando que os entes possuem autonomia, mas não possuem direito de secessão. Exemplo prático. Quando a Guarda Municipal de Manaus respeita os direitos de um detido, concretiza a dignidade da pessoa humana. Quando o município exerce competência administrativa, baseia-se na autonomia federativa. Decore assim. Memorize o mnemônico SOCIDIVAPLU. Pegadinha de prova. A banca pode trocar pluralismo político por pluripartidarismo. Outra tática é dizer que municípios possuem soberania. Eles possuem apenas autonomia. Artigo 2º. A separação dos poderes. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Brasil adota a teoria clássica da tripartição de poderes, onde a independência impede a intervenção em funções típicas e a harmonia refere-se ao sistema de freios e contrapesas. Exemplo prático. A SEMSEG, a qual a Guarda Municipal está vinculada, faz parte do Poder Executivo. Pegadinha de prova. Afirmar que o Ministério Público ou a Guarda Municipal são poderes. Eles são instituições essenciais ou órgãos, mas não integram a tríade do artigo 2º. Artigo 3º. Os objetivos fundamentais. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. E. Garantir o desenvolvimento nacional. E. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Diferenciação crítica. Diferente dos fundamentos, os objetivos são metas ou normas programáticas a serem alcançadas. A Consulplan costuma cobrar a identificação desses incisos através dos verbos no infinitivo. Ponto de atenção. A maior fonte de erros é a mistura entre fundamentos, artigo 1º, e objetivos, artigo 3º. Lembre-se, objetivos igual verbos. Artigo 4º. Princípios das relações internacionais. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 1. A independência nacional, e a prevalência dos direitos humanos, e a autodeterminação dos povos, e a não intervenção, e a igualdade entre os estados, e a defesa da paz, e a solução pacífica dos conflitos, e o repúdio ao terrorismo e ao racismo, e a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, e a concessão de asilo político. O parágrafo único determina que o Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Pegadinha de prova. A banca pode dizer que o Brasil busca a integração da América do Sul ou de todo o mundo, mas o texto diz expressamente América Latina. Outra tática é colocar soberania como princípio internacional, quando o correto é independência nacional. Material produzido de acordo com o edital número 1/2026 da Prefeitura de Manaus.